Começando o Nerd Patriarca para mais um Bom, Mal e o Feio sobre filmes de tubarões. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E a melhor frase do Quint é: que é isso? Você é algum tipo de astronauta? Hoje eu tô aqui com o Everton. E nós precisamos de um barco maior. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, Nerd Patriarca de volta para mais um O Bom, O Mal e o Feio, esse excelente quadro criado pelas nossas mentes brilhantes. E dessa vez, a temática não vai ser sobre um ator, não vai ser sobre um diretor, vai ser sobre tubarões. Não deve ser um tema que deve ter muitos podcasts por aí. Provavelmente não. Mas enfim, nós selecionamos um filme bom, um filme mal e um filme feio dentro dessa temática. E vamos começar, né? O Bom... Nem deram foto da gente por uma semana. Assim que o dia raiou, os tubarões chegaram. Então nós formamos pequenos grupos. Como aquelas formações de guerra que você vê naqueles calendários da Batalha de Waterloo. A ideia era... O tubarão vem para o homem mais próximo e esse homem começa a gritar e a bater na água. Às vezes o tubarão vai embora. Mas às vezes ele não vai. Às vezes ele olha direto para você, bem nos seus olhos. Quer saber uma coisa do tubarão? O olho dele não tem vida. Um olho preto, como o de uma boneca. Quando vem na sua direção, parece que ele não está vivo. Até morder você. Aqueles olhos pretos se mexem, ficam brancos, e aí... Você escuta aquele grito agudo, terrível... E o mar fica vermelho. Apesar de todo o barulho e agitação, eles vêm e cortam você em pedaços. Pra começar, o filme bom que a gente escolheu não vai fugir muito do que muitos imaginam dentro dessa temática, né? É um clássico do cinema, um filme que praticamente criou esse gênero de terror com tubarões, porque a gente tem muito filme dessa temática no cinema e eu não sei se esse foi o primeiro, mas eu imagino que tenha sido. Foi um dos pioneiros, viu? Pelo menos na questão de usar certas técnicas, a forma de apresentar o filme é. Ele não é pioneiro apenas nessa questão do monstro em si, né? Do monstro gigante ou do tubarão atacando. Um monstro da natureza atacando, digamos assim. Ele também ele é muito importante porque ele foi um dos primeiros blockbusters que nem a gente vê hoje em dia, você entendeu? É verdade. Ah, não, sim, ele tem vários critérios de importância. Eu só quis trazer pra saber se era o primeiro filme com o tubarão como um assassino natural ou o antagonista da história. Mas enfim, todo mundo já sabe que o filme é Tubarão Jaws, como o título original em inglês, o filme do Spielberg, foi o segundo filme da carreira do Spielberg, se eu não me engano, filme que saiu em 75, baseado num romance de Peter Benchley. Eu não sei, deve ser esse o nome dele, que é um romance de 74. E o Peter Benchley ele ajudou a escrever o roteiro do filme também. Tava acabando de lançar o livro e já ajudou a escrever o roteiro do Tubarão. Muito bem, do que se trata o filme? Pra algum ouvinte do Nerd Patriarca que nunca assistiu, algum ser humano na face da Terra que não conheça a história de Tubarão, fazer uma sinopse rápida. A história do filme se passa na cidade de Amity Island, que era a Nova Inglaterra, né, uma cidade litorânea dos Estados Unidos. E o protagonista do filme é o Martin Brody, que é um chefe da polícia do local, certo? Exatamente. No começo do filme, se eu não me engano, é a primeira cena, a gente tem a morte de uma jovem, né, que é atacada por, a gente sabe que é um tubarão, mas que não mostra no filme, né, que é aquele grande, a grande característica do filme de não mostrar abertamente o perigo que eles correm. E a partir daí, o chefe da polícia, ele fica preocupado com aquilo, tal. O prefeito, ele não quer, ele não quer levantar muito, ah, não tem nada aí não, porque como é uma cidade litorânea, né, então ele quer o turismo pra cidade, né. Então estava chegando uma época importante, né. Ele não quer assustar as pessoas, né. Enquanto isso, o Martin tá louco pra fechar as praias pra poder tentar caçar o tubarão, né. Exatamente. Quando você tem um novo ataque do tubarão, aí o prefeito muda um pouquinho de conceito, né? E eles acabam chamando um oceanógrafo, é isso? Isso. Que nome difícil de profissão. Que é o Matt, que é o Matt Hopper, uh-huh, que vai ajudar o Martin nisso. Junto com o Quint, que é um caçador de tubarões fanfarrão. Uh-huh. Junto com o Quint, que é, no que é meio que no terceiro ato do filme, né? A gente tem o primeiro, que é o Martin, aí o Hopper chega no começo do filme, depois a gente tem uma junção do Quint. É a formação gradual do grupo, né? Que vai enfrentar aquele inimigo no final. É. Que o Jaws é um filme que tem uma construção de roteiro assim muito clara e muito bem feita. Eu acho que deve ser filme que passa na sala de aula de curso de cinema. Eu imagino que seja assim, porque é muito bem feita a construção do roteiro. É fácil de você entender, acompanhar a história, você entende a motivação de cada um dos personagens e você compra a ideia do que eles estão fazendo ali, né? Você entende o porquê que eles estão ali, você tem os dramas, você tem as partes que de leveza do filme, mas aí também tem muito trabalho do Spielberg, mas o roteiro é muito bem construído. Muito bem, vocês gostam desse filme? Por que que esse filme é um filme bom? Putz, no meu ponto de vista, esse filme é bom, é muito bom, por sinal, porque assim, além dele trazer, como a gente acabou de comentar, muita novidade nesse quesito filme, com animais atacando e tal, ele, no meu ponto de vista, ele consegue mesclar muito um filme de aventura, divertido, um filme de aventura, com essa pegada do terror, dos ataques, da criatura, e sem precisar escrachar muito pro gore, ou mostrar o tubarão toda hora, em todas as cenas. E a história eu acho muito boa do filme também. E a trilha sonora, então, nem se fala. É, cara, porque além dele ser um filme bem, da questão bem fechado, né, tal, uma história simples, bem fechada, não tem como você não falar da qualidade técnica. Pô, a direção do Steven Spielberg é muito boa, né, cara. Ele é um cara que manja muito, né. Então, ele consegue introduzir no filme todos os elementos de suspense, de até certas partes de mais leves, até no filme também, de vez em quando. Cara, esse filme tem tanta cena icônica que você não consegue contar só uma, né, cara? Verdade. O filme, como é um dos primeiros do Spielberg, ele meio que moldou como seria o cinema, né? A forma de fazer cinema do Spielberg. Você percebe que é ali que começou meio que o padrão que você assiste nos filmes do Spielberg e você percebe que é um filme dele, né? É o, como eu falei, é só o segundo filme da carreira dele, né? Ele tinha uns 20 e poucos anos, cara. Caralho. Ele tinha 29, se eu não me engano. Ele tava quase fazendo 30. Ele era muito novo mesmo. Pegou um trabalho fantástico. E o que o Everton tava falando logo no começo, né? Da origem da expressão blockbuster. Esse filme, ele teve um orçamento de 9 milhões de dólares pra ser feito. E ele teve uma bilheteria de mais de 470 milhões de dólares. Então, isso na época, em 1970, né? Se fosse traduzido hoje em valores, inflação e tal, ele seria uma bilheteria de bilhão, eu acho. Com certeza. Mas esse foi o termo blockbuster, né, que é o filme arrasa quarteirão, foi criado por esse filme, né? Ele tá certo que o termo hoje tem uma mudançazinha, né, que são filmes com grande orçamento, grande publicidade, você sabe que vai ter muita gente assistindo, mas é meio que o termo de filmes que dão muita bilheteria, né? Uhum. Mas pra você ver, né, base de todo esse sucesso vem de vários acertos que desde a produção do filme até o lançamento, tudo que ele colocou no enredo e o que seja, é tudo fechado e, meu, faz desse filme um grande sucesso. Eu tava lendo, até na questão do lançamento do filme, o filme tava previsto pra ser lançado no final do ano X, lá no final do ano. Só que por problemas com o tubarão robótico lá, acho que o tubarão robô tava meio chateado, não tava trabalhando muito bem. Então o filme foi se arrastando e resolve um problema aqui, resolve um ali. Acabou que o filme só foi lançado no ano seguinte. Só que calhou tão bem que o filme foi lançado, tipo, no meio do ano, onde tem tem férias, a galerada vai pra praia, vai passear, a molecada tudo em casa, vai pra cinema. Então, assim, um filme que mostra eventos que acontecem numa cidade praiana lá, onde um monte de gente de férias vai passear pra conhecer as praias, pra nadar, e tem um tubarão atacando e não sei o que lá, meu, calhou de cair na mesma data onde realmente isso acontecia no mundo real. Então mexeu muito com o público que assistia esse filme na época. É aquela questão da notícia corre, né? Um assistiu, aí contou pro outro, aí contou pro outro, e aí muita gente acabou indo ver o filme. E obviamente a qualidade do filme ajuda muito, né? O filme, ele consegue ser um suspense muito bom, consegue ser um filme também divertido, com cenas até que cômicas, né? Muitas vezes personagens muito bons, personagens muito construídos. É uma marca do cinema do Spielberg, é essa mistura de tecnologia, né? Porque querendo ou não, ele deve ter sido um dos os primeiros caras a usar aquela tecnologia que ele usou o tubarão, né? Que eu esqueci o nome, tem o nome daquilo. Ah, é o mecatrônico, eu acho, não é? Ele fez um robô tubarão. É, mas uma bem feita, com certeza, deve ter sido um dos primeiros, né? Deve ter tido alguma coisa antes, mas deve ter sido bem tosca. E o drama, né? Porque ele é muito bom também em drama. Se você pegar a carreira dele é bem variada. Ele tem filmes com ação, com drama e com tecnologia, sempre muita coisa misturada, mas ele consegue contar boas histórias e ele consegue emocionar, né? Trazer você pra perto dos personagens. Acho que é uma marca muito forte do cinema dele. E se você for ver, eu acho que até hoje, se você for falar assim, nossa, assisti um filme de tubarão que me deu medo de entrar no mar, é o filme dele. Principalmente na época que deu muito esse hype, tá ligado? Ele foi o cara que botou o tubarão como o grande vilão dos mares, entendeu? É, e o que é da hora é que não é um filme, ele não é bem um filme de terror, né? Porque ele não mostra gore, não mostra, não tem uma cena que você fala, pô, que nojo, sabe? Você assiste de pouco. E não mostra muito o monstro, né? Porque o que causa o terror não é o monstro, é a questão dele tá se aproximando, que é refletido no quê? Na trilha sonora do John Williams, né? Puta, cara, com certeza. Porque um dos maiores marcos. O tubarão tá lá pela trilha sonora, né, cara? Uma coisa legal que o Arthur comentou, por exemplo, o filme não apela muito pro gore e pro terror pesado, tubarão comendo um monte de gente. Só que assim, o Spielberg ele também soube trabalhar muito com esse peso de tentar botar o medo do tubarão e deixar o filme mais impactante. Tanto que a segunda morte que teve no filme foi de uma criança. A filha de uma velhinha lá, o moleque tava nadando lá, e o tubarão foi lá e comeu uma criança, tipo, matou uma criança. Então é uma coisa mais pesada, assim. É um grupo de adolescentes. Não é um grupo de adolescentes fumando maconha numa ilha. Não, uma criança que foi nadar inocentemente e foi atacada. Mas a gente comentou muito da trilha sonora do John Williams, mas eu acho que a trilha sonora, a partir desse filme, que começou a ser muito mais levada em consideração pra você montar um filme também, né? O filme, ele ganhou, obviamente, o Oscar de melhor trilha sonora, mas também ganhou o Oscar de melhor mixagem de som, melhor edição, porque realmente as categorias técnicas e principalmente de som do filme são muito boas. As outras também. Ele também foi indicado a melhor filme no Oscar no ano. E a partir daí, desse filme, que eu acho que a trilha sonora também começou a ser uma parte muito importante na montagem dos filmes posteriores, pra você encaixar essa trilha sonora com o que tá acontecendo em tela, né? Não ser só uma música ao fundo, de fato. Não, concordo plenamente, também acho isso. Eu não sei vocês, eu tava, assim, eu reassisti o filme, nossa, esse filme eu já assisti várias vezes, mas acho que um dos pontos que mais me demonstrou a genialidade do roteiro e de ser uma obra do Spielberg é numa das cenas que eu acho mais icônica pra mim, que não é nem do tubarão, nada, é uma cena simples. Isso que eu acho foda nessa cena, ela é muito simples. Onde eles estão todos dentro do barco à noite conversando, bebendo. E eles começam a falar das cicatrizes. E você tá num clima legal, você tá vendo eles se dando bem, dando risada. E tipo, você se imerge nesse clima, você fica animado, você fala, ok, essa cena tá ok. Aí de repente o Quint, que é o capitão, ele começa a contar a história que é fictícia, né? Que aconteceu com ele do USS Indianápolis, que de fato é um caso verídico, é um dos casos mais fodas assim de ataque de tubarão. Cara, o filme entra num negócio sombrio e pesado e que consegue influenciar você que tá assistindo muito rápido, em questão de segundos. Em um momento você tá super animado vendo aquela cena, e o outro você, tipo, sente medo, sente o peso do que ele tá falando. Isso é muito foda desse filme. E acontece em várias outras cenas também. É a questão da quebra, né? Ele cria a atmosfera do suspense e do medo daquele elemento da natureza que pode te fazer mal. Aí ele dá uma quebra, o cara pô, vamos respirar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco ele volta com aquele medo, porque aquilo não tá escondido, não morreu, não foi embora. Aquilo tá ali, tá só esperando a brecha. Sim, exatamente. É, questão de quebra, assim, do ritmo do filme, cara, tem outra cena aqui também, que é quando o Marty, o policial, ele tá jogando as iscas pro tubarão, né? Ele trocando uma ideia e tal, e ele jogando, isso daqui é horrível, vem tacar você, isso aqui fede pra caramba, não sei o que e tal. Aí quando ele vira, vai jogar mais uma, aparece o tubarão sem ninguém esperar, sabe, mano? É muito da hora essa quebra que tem, cara. Porra! Porque dá aquela sensação de perigo real, que é um animal real, só que assim, porra, esse tubarão é meio que foda. É, que nessa cena que você falou, que eu achei muito foda, que teve essa quebra legal, eu achei genial, cara, a ideia dos barris, cara, eu achei muito foda aquilo ali. Porque ele conseguiu, sem mostrar o tubarão, te mostrar o quanto o tubarão era foda. Porque o cara conseguiu mergulhar com 3 barris pendurados nele. E tipo, o Quint falando, porra, meu, ele não pode fazer, como é que ele consegue fazer isso com 3 barris? Consegue fazer você ver a questão do perigo que eles estão correndo ali, e o quanto o tubarão é, tipo, é grande, é perigoso, é forte, não é um tubarão comum. Eu achei muito foda aquela ideia dos barris, velho. E com certeza são coisas que ele pegou com fatos reais, né? Tipo, experiências de pessoas, de pescadores, ou caras que caçam tubarões, sei lá se existe essa profissão, caça tubarões, mas enfim. Tem de forma ilegal. É, de forma ilegal tem bastante, né? Outra... Mas não vamos incentivar isso. É, não vamos deixar isso pra lá, né? Outra cena que eu achei uma quebra muito foda foi quando eles pegaram aquele tubarão tigre. Que, cara, eu acho que aquele tubarão era real. Eles mataram um tubarão no filme, cara. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eles mataram um tubarão mesmo. Porque eles estão comemorando, tirando a foto. Nossa, que legal, deu tudo certo. Aí vem a mãe do menino e dá um tapa na cara do chefe, né? Que eles chamam ele de chefe. E fala, nossa, eu fiquei sabendo que uma mocinha morreu aqui. E você não falou nada, você ficou na sua. E agora eu perdi meu filho por sua culpa, porque você não fez nada. Puta, eu achei uma quebra muito foda no filme. É o que a gente tá falando, do drama, né? Que é bem, bem feito no filme. É, tem essa parte aí. Da mulher, né? Uhum. Da mãe lá do moleque que morreu, né? E é legal porque, tipo, você fica meio assim pelo Brody, né? Pelo chefe, porque, pô, mano, não é bem culpa dele, né, cara? Exatamente. Culpa, ele só seguiu as ordens, né? Mas, cara, esse filme é cheio de cena boa. A entrada do Quint, pra mim, é uma das melhores, cara. Todo mundo discutindo lá na prefeitura, tal, e só dá um barulho de arranhando a lousa, né? Aí ele começa a falar: ó, eu caço tubarão, eu sou o melhor, não sei o que, cara, é muito da hora, velho. E pra você ver, o personagem, ele é introduzido no primeiro ataque, tem o ataque inicial do filme na primeira cena, mas também depois a gente tem o ataque realmente perfeito, percebendo a ameaça, a cidade percebendo a ameaça daquele tubarão ali. Então a gente tem a introdução desse personagem, ele se apresenta, aí ele fica uma parte afastada do filme, só vai voltar mais pra frente, né? Então pra você ver como o personagem é apresentado e você entende o papel dele ali naquela montagem, depois ele é introduzido junto com outras coisas já estão acontecendo e outros personagens já estavam sendo construídos. E uma pergunta, vocês assistiram as continuações do Jaws? Cara, eu assisti até o Jaws 432, A Vingança do Lula Molusco, e eu vou falar pra você que do segundo filme pra frente cai muita qualidade, viu? Eu não vi nenhum, mas lendo na internet, eu pelo menos falo muito bem do 2, falam que o 2 continua bom, mas depois do 3 pra frente o negócio não funciona mais. Ah, o 2 é bom, mas, sei lá, não tem o mesmo brilhantismo do primeiro. Agora, 3 pra frente, cara, termina no Jaws 4, ou é Jaws 5, se eu não me engano, que é The Revenge lá. Que aí é a Ellen, que é a mulher do Martin, que perde o filho, aí vai se vingar do tubarão. Não sei que caralho que é aquele tubarão, porque o outro morreu no primeiro filme, mas tudo bem. Caramba. E, cara, o tubarão dá rugido de leão, nossa, aí já fica complicado as coisas já. É, realmente não vou assistir, tá? Vou ficar só com a lembrança do clássico. Não, só ver a cena desse. Só ver a cena do tubarão rugindo. Mesmo porque o Spielberg, acho que não volta nenhum dos filmes, né? Depois, acho que nem com o produtor, nem nada, né? Acho que nem participa disso. Ele fez o filme e depois nunca mais quis saber. Aí foi fazer Jurassic Park, né? É, exato. É, ele foi fazer ET ainda, Jurassic Park. Tem muita coisa ainda, velho. Depois... Nossa, tem muito filme mesmo. Mas enfim, Jaws é um filmaço. É o nosso filme bom e eu acho que uma temática dessas sobre Tubarões não podia deixar de ser um filme bom, um filme a ser indicado pra você assistir. E não só como um filme com temática de tubarão, obviamente. É um filme bom em sua excelência. É um filme bom em suspense, é um filme bom, uma montagem de roteiro excelente, um filme bem feito, né? Bem produzido. Uhum. É uma ala de cinema. É um filme bom de um dos melhores diretores, né, cara? Exatamente. E é o começo, você vê como o começo brilhante de um diretor, né? Não que ele tenha tido uma carreira de merda posteriormente, né? Mas foi um começo brilhante que você vê o que pode levar, né? E pra quem, muita gente vai conhecer o Spielberg assistindo outras coisas mais pra frente, e às vezes muita gente não se dá a liberdade, ou então, tipo, conhece os filmes clássicos, mas acaba não assistindo, né? Continua vendo só o mais atual e coisas com mais efeitos especiais e tal. Mais modernas, enfim. Mas esse filme vale muito a pena assistir. Muito mesmo. É, eu aconselho a assistir também o documentário Spielberg da HBO, cara. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Você vê toda a história do Steven Spielberg. Aí eles falam bastante do tubarão, né? Da dificuldade que foi fazer e tal. É bem legal também. Boa indicação, realmente. Ótima indicação. Mas o nosso filme mal talvez não seja uma boa indicação. Vamos para o nosso filme mal. O mal. Escuta, rapaz, eu quero fazer uma pergunta. Nós precisamos continuar. Eu estou falando com ele. Por acaso foi um tubarão que derrubou aquela porta? Eu acho que sim. Ah, acha que sim? Engraçado. Por acaso eu sou o único idiota aqui que acha isso estranho? Ele é capaz disso? Derrubar uma porta de aço? Não sou o perito. Mas se a geração 2 tiver espaço para se mover, ela pode... dar uma pancada de 2 toneladas. Portanto, na minha opinião, se ela quiser passar, ela passará. Muito bem, o nosso filme mal se chama Do Fundo do Mar. Ele é um filme lançado em 1999, o nome em inglês é Deep Blue Sea, e ele é estrelado pelo Samuel L. Jackson e o Thomas Jane. Thomas Jane, aliás, que é um ator protagonista de 1922, que é um dos filmes do King de 2017, que a gente comentou no podcast de Stephen King, certo? Exato, é isso mesmo. Ah, então muito bem. Do que se trata Do Fundo do Mar? A gente tem um grupo de... O Samuel Jackson é um personagem que é o dono de uma indústria farmacêutica. Ele tem um projeto lá, ele financia um projeto de uns cientistas que querem curar o Alzheimer. E eles conduzem esse experimento em tubarões. E uma instalação X no meio do oceano. E no começo do filme, o Samuel Jackson, ele quer cortar esse projeto, né? Porque realmente é muito gasto pra indústria, eles não tiveram resultado. E a cientista que é chefe do projeto, eu falo o nome do Samuel Jackson porque eu literalmente não sei o nome de nenhum dos personagens desse filme. Eu também assisti até o final, e no final eu descobri que o nome do personagem do Thomas Jane era Carter. Eu juro pra você, cara. Mas enfim, o personagem Samuel Jackson é convidado pra conhecer essa instalação, né? E o que acontece? Os tubarões acabam se revoltando contra os seus criadores. Não é bem isso, né? Que no experimento que eles... A história determina o seguinte. No experimento que eles estavam fazendo, eles tinham que pegar alguma coisa, uma proteína do cérebro dos tubarões, né? Exato. E pra isso, o que eles fizeram? Eles aumentaram o cérebro do tubarão pra pegar mais proteína. E isso ocasionou uma super inteligência nos tubarões. E se isso não fosse o bastante, acontece um acidente / desastre lá na ilha por causa de uma tempestade / helicóptero, e aí dá merda. Eles ficam presos na base mística no meio do oceano com tubarões assassinos com cérebros gigantes. A história não é boa? Fosse bem produzida, poderia ser um bom filme. Sim, é. Esse filme tem... droga de todas as maneiras, velho. Eu achei a ideia legal. Mas tem algumas coisas que, sei lá, realmente pisaram na bola. Eu também achei a ideia legal. Ah, mano... A primeira parte, quando ela vai tirar a proteína lá do... No primeiro, quando eles pegam lá o tubarão e tal, aí ela vai tirar a proteína da cabeça do bicho. Você lembra dessa cena? Sim, sim, sim. Aí o Thomas Jane tá fazendo tipo carinho no tubarão, afagando, tá ligado? Aí aparece aí os malucos seguem lá o resultado. Aí o cara perde o braço da maneira muito tosca, velho. O Jeff lá ciência, tá ligado? Uhum. Cara, é muito engraçado, porque ele dá o braço pro bicho. É muito engraçado essa cena. Você vê assim, ele dá o braço pro bicho pegar, velho. E é um CG tão mal feito, velho. É, cara, isso... Esse bate todos os recordes de CG mal feito, cara. Uhum. Eu vou trazer pra vocês o que, pra mim, é o maior defeito. Eu vou falar das qualidades do filme depois, mas isso aqui tá engasgado na garganta, eu preciso falar agora. Primeiro defeito. Pra mim, o maior defeito desse filme foi Samuel L. Jackson, velho. Porque, primeiro, cara, ele tá totalmente gratuito no filme. Ele não serve pra porra nenhuma. Só pra dizer que ele é dono da empresa e ficar toda hora. É, eu sobrevivi de uma avalanche. É, eu já surfei, né, no vulcão pegando fogo. É, eu já entrei numa banheira de ácido, eu sou foda. E morre de uma forma completamente idiota e possível, velho. Com um dos piores CGs de tubarão que eu já vi na minha vida. Não, é um dos piores CGs que existe nos filmes, Ivaldo. De todos que existem. Pra mim, o melhor personagem do filme, o Carter, o personagem do Carter, que é do Thomas Jane, ele é bom. Mas ele só serve pra escorregar, porque ele escorrega no meio das 14 cenas. Cara, eu notei também isso, velho. Ele cai muito durante o filme, cara. É porque tá molhado o lugar. É. Mas todos os outros ficam em pé, tá ligado? Só ele, ele cai muito, velho. Ele cai muito. Pra mim o melhor é o cozinheiro. Ele tá com aquelas patinhas lá de borracha que usa pra nadar, deve ser isso. Pra mim o melhor é o cozinheiro. A doutora, que é a Susan, cara, que personagem chato. Eu, sabe aquele personagem que você reza o filme inteiro pra morrer? Você fica, puta, morre e nada. Velho. E ela tem a cena, e no final ela tem a participação brilhante, cara. Nossa, muito. Agora sim, já que eu desabafei que Samuel Jackson foi a pior coisa do filme, uma das coisas que eu achei foda nesse filme, e eu tiro o chapéu até hoje com todos os filmes de 2017 de Tubarão que eu já assisti. Os robôs lá, os bonecos lá de Tubarão que eles fizeram tão impecáveis, cara. Que bonecos, né? Eles, vocês não viram os animatronics lá que eles fizeram de Tubarão? Não é tudo CG aqueles tubarões. Ah, a maioria que eu vejo é CG tosco, velho. Não, vocês não repararam. Aquele tubarão mesmo que o Carter tava afagando lá, não era CG, era um tubarão mesmo, que eles fizeram um robô, sei lá como mesmo, chama, você fazer um mecatrônico, sabe, pra uma cena e depois fazer o resto uns tubarão tosco, velho. Teve várias cenas, por exemplo, quando eles estavam descendo lá na corrente, o tubarão tigre que tava com a placa na boca, era um robô e você via nitidamente que o tubarão era perfeito. Mas também é uma parte, caguei pro filme, entendeu? Não é uma parte que você precisa do tubarão na ação, no suspense, ali na história mesmo. É uma parte do começo do filme que mostra um tubarão, mas é meio que você caga pra uma cena. Eu acho que, mesmo que você tenha realmente elementos bons, como o mecatrônico que você citou, ele é mal usado no filme, né? Não acaba se perdendo na se quantidade de bosta, né? Se perde na questão do CG, né? É, então, não, deixa eu só apontar um negócio que o Ivaldo tava falando do tubarão lá, tigre, né? Com a placa. Você viu a placa, Ivaldo? Não. Cara, eu tenho quase certeza que a placa é igualzinha à placa que eles tiram da barriga do tubarão no Jaws, tá ligado? É uma referência ao Jaws, isso é certeza. Na minha cabeça é certeza, sabe? Mas eu acho que a placa é a mesma placa, velho. Porque é 007. Porque a placa do Jaws tem 007. E nessa também tinha, tá ligado? Olha só, referências. Não duvido que seja, é uma referência com certeza. Mas o problema dos tubarões, imagine que no filme inteiro os cientistas e o Carter, que é o cara lá responsável em ir até os tubarões e tal, eles ficam falando que o tubarão é gigante, que o tubarão é não sei quantas toneladas, tem forte. Mas em nenhum momento esse tubarão parece gigante. Nenhum. É o tubarão do Jaws parece que é 6 vezes maior que o tubarão que é pra esse filme. Momento parece que é um peixe normal. Puta, pior que é mesmo, cara. E isso realmente fica muito na cara, porque tem muitas cenas que você vê os caras andando na água, aí olha pra trás e vê o tubarão. Tudo bem, que é um pouco grande e tem 1.932 dentes. Mas se você pega a cena que Samuel Jackson tá olhando pra água e aquela doutora fala: ah, esses daqui são os de classe A, que são os de nível 10, tudo tá, os tops, aí você vê aquela sombra gigantesca na água, né? Você fala, puta, que é tudo tubarão tunado, né? Mas realmente, na questão dos ataques, eles aparentam ser bem menores. Mas uma coisa, eu tiro o chapéu pra esses tubarões. Eu não sei se foi por causa da questão do aumento de cérebro. Caraca, eu nunca vi na minha vida um tubarão gostar de vinho. É a primeira cena, velho. Eu falei por isso, mano, não é possível que o vinho vai atrair o tubarão, cara. Não, você imagina o tubarão, vinho tinto, choquei, vou matar. O que tem a ver o vinho com aquela cena? Sommelier, né? É sommelier o nome da profissão? Sommelier. Ah, tá. Fico cheirado. Sommelier é sumir, né? Eu ia falar souvenir. Eu falei, mas souvenir não deve ser. É, souvenir deixa pra lá. Melhor sommelier. Ai, meu, mas esses tubarões... A ideia de você transformar um ser irracional em grande potencial assassino passar esse ser a ter inteligência é interessante, né? E esse filme tem essa ideia de verdade, mas é interessante. A ideia até que dá pra levar, sabe? Porque, na construção do filme é o quê? Eles ficarem presos, como é um lugar que é de estudo, então eles fizeram pro fundo do mar, né? Daí vem o nome do filme, né? E a ideia de tá inundando um lugar onde você tá preso, inundando e com um bicho que é da água, tá ligado? Beleza. Uhum. Aí é uma ideia que dá pra fazer, mas, cara, a execução não deu muito certo, velho. Porque a qualidade de tudo, sabe? O CG é uma porcaria ainda. É uma porcaria que não vale merda nenhuma. Se alguém pegou a referência, depois me avisa. E, cara, é horrível, cara. Estraga muito o filme pra mim. Porque qualquer morte que você vai ver, morre um bonecão, tá ligado? É, isso é verdade. Morre um bonecão na mão de outro bonecão, né? Porque tanto o tubarão é bonecão quanto o cadáver. E os personagens são mal construídos, né? Em comparação aos jogos, que a gente tem construção de personagem, a gente entende os dramas e se apega nesse aqui, os personagens morrem e você, caguei que ele morreu, entendeu? Não tava ligando pra esse personagem mesmo. Não tem ninguém de uma importância que você... Vai dizer que você não ficou dramatizado com o fato do Carter não conseguir ficar de pé. Não, eu fiquei... O único que morreu, que eu fiquei chateado, foi o Periquito. Mano, essa cena eu percebi, eu assisti de novo esse filme, eu achei uma coisa ridícula. Presta atenção que o cozinheiro, ele sobe naquele armário. Aí tem a panelinha com o periquito, certo? Sim. Aí o tubarão vai e come o periquito. Mano, automaticamente o tubarão tava embaixo de onde o cara tava. Aí o cara caiu. Obviamente ele ia cair em cima do tubarão. Só que quando ele cai não tem nada. Cara, o filme é cheio disso, velho. O tubarão é jumper, velho. Cara, esse filme tem umas cenas muito engraçadas, velho. Tem uma cena, você lembra quando eles estão... Quando morre o Skugs, que é o chefe da manutenção. Uhum. E aí, quando eles estão lá embaixo tirando o monitor, tá ligado? Que eles falam que tem que tirar um monte de coisa pra ligar um negócio, né? O Thomas Jane, ele pega um teclado e joga na cabeça do maluco. É muito engraçado, velho. Ele jogou de propósito, não é possível, velho. E sem contar também tem uma cena que a mulher, ela vai lá e a Susan, que é a cientista, né? Que ela corta a mão e volta pra sim, sair. Sim, sim, sim. Cara, é uma geleia tão mal feita, velho. Mas tão mal feita. É. Que você... Aí ela entra na água e sai sangue pra caramba da mão dela. E quando dá um close embaixo da água, não tem sangue nenhum, cara. Então, é um erro de continuidade que você fala, mano, não é possível, sabe? E apesar de todos os erros e toda a tosquice, o filme ainda teve algumas boas críticas. Não foi um fracasso total de crítica, teve gente que gostou do filme, tanto que parece que tá pra sair do Fundo do Mar 2, mas acho que vai ser feito pelo Sci-Fi, então já espere o melhor, mas o filme foi pedindo uma sequência, e teve algumas críticas positivas, parece que a crítica foi dividida, mas a minha crítica pessoal é que o filme é uma completa porcaria, e realmente é uma completa porcaria. Eu não sei o que aconteceu com Samuel Jackson, ele tava devendo, sei lá, pro carteiro, não sei qual foi o problema, porque nesse filme, o papel dele nesse filme foi simplesmente gratuito e pra nada, porque... O Samuel Jackson tem dessas, né? Ele também vai ser um bom ator pra gente fazer o bom, o mal e o feio, porque ele tem muito... Ele participa de todo tipo de filme que você pode imaginar. De baixo orçamento, de orçamento médio, de orçamento milionário. Ele tá lá. E a droga que ele tentou fazer pra cientista quando ele chegou lá na base? Puta, que cena ridícula. Ele chegou, oi, tudo bem? Alô, oi, tudo bem? Ele, então, a galinha atravessou a rua pra chegar pro outro lado. Não, ele você faz não entendeu a piada? Ele faz a da Ilha da Fantasia, né? Nossa. A mulher, ela fala, pô, bem-vindo à Ilha da Fantasia. Aí ele pergunta, onde tá o tatu, né? Aí ela fala, o quê? Como assim, cara? O companheiro, o anãozinho, que era o companheiro do cara lá e tal. Aí ele fala, pô, tô ficando velho demais. Nossa, eu queria muito que o tubarão não, esse filme é cheio de piadinha tosca, velho. Não, e o final desse filme, pra mim, é uma das melhores coisas que tem. ligado? Eles querem matar lá o último tubarão. A ideia deles é o quê? Ah, vou encher um arpão de pólvora, vou arremessar no tubarão, e quando atingir o tubarão, a gente liga o cabo, tá, no arpão, liga numa bateria que vai explodir o tubarão, né? Uhum. Aí o cara fala, pô, não tô conseguindo acertar ele, tá difícil de mirar. Aí a mulher tem a cientista tem a brilhante ideia de cortar a mão e atrair o tubarão, né? Uhum. Só que essa cena é muito tosca, porque ela cai na água, e aí o cara, ele joga o negócio pro lado e cai na água também, cara, pra ajudar ela. É porque eu acho que foi mais uma cena dele caindo, velho. É, nem pra ele tirar, tá ligado? Aí quando ele cai na água, aí o Elérico Jay lá, que é o cozinheiro, ele vai ter que ajudar, tá ligado? Pô, e ele acaba fazendo o serviço de duas pessoas, ele mesmo faz, sabe? Ferido, por sinal. Puta, e o que é mais engraçado, ele atira. Aí o Thomas Jane, né, ele vai lá, o tubarão mata a cientista, mas é claro, né? Já tava na hora. Uhum. E o Thomas Jane vai lá e segura, dá um olé no tubarão de uma maneira que eu não entendi como. Segura a barbatana do tubarão e fala pro cara, ah, atira no tubarão, né? Aí vem o cozinheiro e atira. Só que atira na perna do Thomas Jane. E no final... tanto que ele fala no final, né? Pô, um tubarão de 42 metros, você conseguiu acertar minha perna? E eu não sei como ele não explodiu no final. Ah, sabe o que foi que aconteceu? Quando ele acertou lá na perna e o tubarão tava vazando, o tubarão conseguiu passar pela grade, mas quando, como o tubarão se apertou assim, saiu se rasgando pela grade, travou o Thomas Jane na grade e rasgou a perna do Thomas Jane. Não, mas aí levou o Thomas Jane ficou do lado da grade. Não, mas levou o arpão com o bicho? Levou o arpão. Só rasgou a perna do Thomas. Tá. Do Carter, né? Horrível, cara. Uma batalha final digna de Oscar, né? Oscar da tosquice, né? Foi uma merda completa. Uma merda completa. O filme já estava uma merda quando a última cena que eles têm que sair daquela base lá, eles falam, porra, mano, a gente não tem o que fazer, vamos começar a rezar. Aí eles começam a rezar pro demais aquilo, velho. Aí quando eles conseguem sair, você imagina que acabou, leva o tubarão pra vivo, né? Então tem ainda a batalha final. Então é uma merda atrás de outra merda. O filme não. O roteiro é ruim, as atuações são ruins, os efeitos são péssimos, são dos piores que eu já vi na minha vida. É com certeza um filme mau, um filme que teve um orçamento pra ser feito e não atingiu o objetivo, que era ser um filme no mínimo minimamente decente. Eu falei quem dirigiu essa porcaria, não, né? Não. Quem dirigiu foi um cara chamado Rennie Harlin, que é um cara que dirigiu, sei lá, ele dirigiu Duro de Matar 2, dirigiu um dos filmes do Fred. Tem uns filmes no currículo, assim, famosinhos, mas No Fundo do Mar não é um deles. Muito bem, vamos pro nosso filme feio? Eita, chegou a hora. E o feio? Não fica parado aí, nós temos que matar um tubarão branco. A pimenta, papai! Isso é pra você, seu filho da mãe! Você me custou 30 mil dólares! Sorria, seu filho da mãe! Pode rir mesmo! Muito bem, o nosso filme feio, o nosso filme trash, o nosso filme bizarro de tubarão se chama Ghost Shark, ou O Tubarão Fantasma, que foi o título que eu achei no YouTube, disponível para todo cidadão assistir, ilegalmente, porque esse filme merece. O filme foi lançado em 2013, foi dirigido por um cara chamado Griff First, não me pergunte que outro filme ele fez, que com certeza não fez mais nenhum, e eu vou deixar pro meu querido amigo especialista em filmes trash e que nos apresentou essa pérola chamada Ghost Shark, explicar que caralho seria Ghost Shark, qual é a história do filme, uma sinopse rápida pra gente poder analisar essa pérola. Ghost Shark. O nosso amigo é o Ivaldo, tá? Eu não falei o nome da pessoa. Tá me imaginando. Não, só pontuar um negócio, o Ivaldo, ele no nosso site, ele fez um pequeno trabalho, né, cara? Com alguns filmes, acho que eram 20 filmes, né? Trash sobre tubarão. Com a temática tubarão, 20 filmes. E o Ghost Shark não. É, e o Ghost Shark não está entre eles. Porque ele ainda é mais tosco ainda, velho. Então, ele realmente foi o que a gente escolheu pra ser um filme feio, né, cara? Tinha todos os quesitos mínimos. Enfim, a história de Ghost Shark é incrível, é sensacional. A história é a seguinte. Um pai e uma filha X estavam num barco participando de um campeonato de pesca bizarro. E eles estão pescando, ok? Aparece um tubarão branco. Dá merda na pescaria deles e resolvem matar o tubarão. Como? Eles jogam uma granada na cabeça do tubarão, que é morto, e vai pra uma caverna X, onde tem um poder mágico que traz ele de volta à vida como um tubarão fantasma. É isso a sinopse do filme. E a história do filme se desenrola dos ataques desse tubarão fantasma e com um grupo lá de escolhidos. Escolhidos pra protagonizar essa merda. Eu vou dar pra vocês. Eu assisti esse filme de novo e acabei de descobrir uma coisa incrível. O filme não faz sentido algum, nem com a motivação do filme, porque não tem nem o porquê o tubarão tá caçando aquela galera. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, cara. Porque, assim, do grupo lá dos adolescentes, que é um grupo de adolescentes, claro, né, no filme. Uhum. As duas principais são filhas do dono do barco, que morreu também. Falou que eram dois irmãos que estavam... dois irmãos que estavam caçando um tubarão, né? E um cara dirigindo o barco. O cara que pilotava o barco ele tava alugando só o barco pros caras. E ele era o pai das duas meninas principais, né? Mas mesmo assim, beleza. Elas querem destruir o tubarão. Mas o tubarão, ele não tá nem aí. Por que ele tá atacando as pessoas? Não faz sentido, né, cara? É tão bizarro que os próprios protagonistas do filme, eles interpretam o tubarão como se realmente ele tivesse caçando eles. Tanto que eles falam, puta, ele tá atrás da gente, aí ele vai fazer isso, ele vai vir pra cá. Mas por quê? Não faz sentido quando ele tá atrás deles. E nem sentido, cara, não tem nexo nenhum. Aí detalhe, tá, o pai das meninas, ele morre atacado pelo tubarão que saiu dentro de um balde. Só pra, assim, pontuar pra você. É, esse é o ponto alto do filme é isso. Porque não é o tubarão, o tubarão fantasma, ele não é um ser que ataca apenas no mar. Né, cara? Porque ele estaria limitado como um tubarão vivo, né, cara? Exatamente. O detalhe dele é o quê? Ele pode atacar a partir de qualquer fonte de água. Isso é brilhante, cara. Quem teve essa ideia é um gênio, cara. Entenda como qualquer, realmente qualquer. Você vai ver formas de usar um tubarão em diferentes modos assassinos possíveis da mente de uma pessoa, como esse diretor que fez essa porcaria desse filme. E eu não posso nem... Eu não vou nem deixar de falar, porque deve eu vou falar que os efeitos usados no filme, obviamente, são uma porcaria completa, né? Não podia ser bom, né? Então isso aí tem que ficar subentendido, né? Porque os efeitos especiais desse filme são lamentáveis. Parece que fizeram um remake. Sem querer, querendo, a gente acabou colocando três filmes que tem alguma coisa que dá uma indireta que é ligada a Jaws, né? Esse filme, eu não sei se vocês perceberam, também tem o prefeito da cidade. O Jaws é bem ligado ao Jaws, eu te garanto. Exatamente. Isso aí é bom. Tem um prefeito da cidade que tá meio assim, porque esse tubarão tá matando, a gente tem que fazer alguma coisa, mas não pode falar. Tem essa questãozinha do prefeitinho também, tem uns B.O. com o tubarão que morre pela privada, assim, mas tudo bem. É a referência, né, Ivaldo? Tem que ter uma referência. Eu vou citar uma morte. Eu acho que a morte mais bizarra do filme disparado é a do cidadão que vai beber um copo de água com um tubarão dentro. Nossa, essa cena é fatality do Mortal Kombat, certeza. Talvez essa seja a cena mais icônica da bizarrice dentro dessa obra-prima da tosqueira que é Ghost Shark. O cidadão, que é um personagem aleatório, completamente X da cidade, vai beber um copo de água, né? Só que o que temos dentro de um copo de água? Água! E o Ghost Shark, ele realmente, quando a gente falou que ele pode estar em qualquer tipo de recipiente ou de lugar que tenha água, é fato. Ele estava dentro do copo de água. E ele entrou dentro do cidadão e ele rasgou o cara no meio. Só que, detalhe, é um tubarão branco de 8 metros dentro de um copo de água. Mas o engraçado é que quando os caras morrem, ou quando ele vai aparecer nesses lugares que tem pouca água, só aparece tipo um pedaço dele, né? Tipo a cabecinha. Nunca tem uma cena com o tubarão inteiro. Na água é sempre um close fundo no olho dele. Obviamente, os caras não tinham dinheiro nem pra fazer pra ter um boneco, nem pra fazer um CGI de um tubarão completo. O melhor, complementando a cena que o Vinícius falou, vocês têm que ver a reação de ator de Hollywood do prefeito que tava sentado na cadeira quando viu um cara sendo aberto pelo meio por causa de um tubarão fantasma. A reação dele é impressionante. Cara, esse cara fazer uma sequência só mostrando as mortes bizarras do tubarão, né? Que são são três mortes, né? Tem a do encanador. Nossa, o encanador é incrível. O cara vai trocar a tubulação e é engolido pelo tubarão, de alguma maneira. As crianças brincando do quintal, né? Que escorrega. Uhum. Elas escorregando e sendo engolida pelo tubarão. E o moleque que vai lavar o carro, né? Que tem um monte de menina de biquíni lavando o carro, assim e tal. Aí o moleque vai lá e passa com o carro e quer lavar também. E isso é bizarro também, que a mulher é engolida por um balde cheio de sabão. De sabão e sendo engolida pelo tubarão, cara. Cara, eu não sei quem teve essa ideia, cara. Não, e tem mais uma épica também, cara. Os caras estão na festa lá depois do primeiro ataque. Puta, e tem um cara, o cara tá brigando, o tubarão dá um. O tubarão sai voando, tipo um foguete, de baixo pra cima, e cai a cabeça do cara pendurada com uma garrafa de champanhe. Que sujo, velho. Meu Deus. Esse é um verdadeiro filme trash. É, cara, mas eu não, e o gordinho morre como, Ivaldo? Então não mostrou a morte dele. Falou que ele morreu, mas não mostrou. Gordinho, eu tô de sacanagem, né? Mas. Agora eu vou falar pra vocês. Eu nunca vi em todos os filmes que eu assisti na minha vida uma dedução tão genial como a dedução que o filho do prefeito teve quando eles estavam indo pro museu. Eles estão conversando na casa, né? Uma das irmãzinhas lá, das principais, das protagonistas, foi atacada, sobreviveu, ok. Eles estão conversando, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não, ele não pode matar todos os irmãos, não sei o quê. Aí o filho do prefeito para e fala: já sei, o negócio é o seguinte. Ele aparece na água, em qualquer tipo de água. Então ele pode aparecer em qualquer lugar que tenha água em volta. Então pra gente sobreviver dos ataques, é só a gente ir pro lugar onde tá seco. Aí ele não vai atacar a gente, vai deixar a gente em paz. É isso a dedução dele. Ele mora na praia. Exatamente, cercado de água. Ele vai pro deserto do Saara. É, a intenção dele. É genial, né? Personagens geniais. É um bom filme se constrói com personagens geniais, com um bom roteiro, com boas interpretações. E é com certeza tudo que Ghost Shark não tem. Cara, e é muito engraçado. A parte do museu que o Vado tá falando, que é muito engraçado. Porque os caras chegam no museu e lá tem um cara. E o cara sabe tudo, né? Ele fala: não, aqui na nossa cidade aconteceu um negócio parecido com o Roanoke lá. Uh-huh. O Atoan, né? Uh-huh. E que todo mundo sumiu também. A lenda da Maria. Exatamente. Aí ele começa a falar: era uma sociedade de imigrantes espanhóis. Então, aí o Diário da Maria aqui fala que sumiu todo mundo e surgiu símbolos numa caverna lá, velho. Que é a caverna onde ressuscitou o tubarão, né, cara? É muito. E o cara do museu, ele começa a explicar isso de boa, sabe? Ah, aconteceu isso, sabe? Tão de boa que ele termina, né? Ele conta toda a lenda da Maria, da caverna mística. Ele fala: ó, agora me acompanha até não sei onde, que ali tem um grimório. Exatamente. Que você manda espíritos vingadores pro inferno. E roubam aí do negócio, cara, é muito bom, velho. Aquele velho que mora na caverna é bizarro também. Aquele ator ali, aquele velho é demais. Então a gente tem tubarões e magia negra. Tubarões, magia negra e um velho que perdeu a mulher e acredita que ela tá viva dentro de uma caverna. É brilhante. Não são poucas as pessoas. Na verdade, são poucas as pessoas que teriam ideias como Ghost Shark teve. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir pela tosqueira e pra dar risada. Se você tem paciência com o Trash Movie, porque esse tá nas listas de piores filmes, com certeza. É muito ruim esse filme, meu Jesus Cristo. Mas o Everton comentou toda a lista do Ivaldo. A lista do Ivaldo é muito boa também, viu? Nossa, tem uns filmes ali que, meu Jesus Cristo. Deve ser desse Griffin First aqui, que é o diretor dessa merda. Ele deve ter feito outros filmes com o que tá naquela lista, porque realmente... Não, a parte 2 vai estar pior, viu? A parte 2 dessa lista vai estar bem mais macabra. E acredite que... Você acredita que teve uma continuação de Ghost Shark? É, Ghost Shark 2. Precisa assistir. Ghost Shark 2, que eu vou providenciar para assistir o mais rápido possível. Não só pode... queria mencionar uma coisa que eu não sei se vocês lembram, que é uma cena icônica, e quem quiser assistir, que gosta de uma trecheira, por favor, veja essa cena. Antes da batalha final, a gente tem um pré-combate ali com o tubarão, onde eles descobrem que, para você matar o tubarão, você precisa usar da mesma arma que foi usada para matar ele quando ele era vivo, né? Pra você matar o Ghost Shark, você tem que usar a mesma arma quando ele era tubarão vivo ali, normal. Aí esse cara me aparece com uma flecha de plástico bizarra, extremamente fina, e o velho chega pra menina lá e fala: ó, você tem que ficar no mar aí esperando ele chegar e atacar ele, né? Vocês têm que ver a reação do velho quando ele olha a postura da menina e fala: não, não é assim que você tem que fazer. Aí você pensa, pô, ele vai fazer um super negócio de caçador, vai analisar o ponto exato pra ficar. Não, ele pega a lança e faz careta pra água. Puta, é isso. Não, isso que é mais engraçado, né? Porque, tipo, eles falam assim: ah, você ganhar do tubarão, você tem que matar ele com o que ele morreu em vida, né? Pra você matar o tubarão fantasma. E é muito tosca a menina atacando o tubarão, cara. Elas dão um salto muito bizarro, velho. Porra. É tudo mal feito, né? A gente tem certeza que aqueles atores ali não tem uma experiência muito grande na sétima arte, que o diretor obviamente também não tem, que qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida no projeto daquele filme também não tem experiência nenhuma em cinema, ou então os caras estão de sacanagem mesmo, os caras quiseram fazer uma brincadeira muito mal feita e deu certo, pelo menos eu dei risada quando assisti o filme. Você lembra que esse dia que a gente assistiu foi épico, né? A gente assistiu Zombies e Ghost Shark no mesmo dia. Só filmes genial, né? Mas Zombies eu acho que é um pouquinho mais pesado. Deixa pro próximo podcast. Deixa pra outro podcast sobre zumbis, ó. Bom, mal e feio, zumbis. Ó, já deu mais um tema pra gente. Ó, o spoiler, hein? É. Quem sabe? Tá na lista. A gente vai pensar com carinho. Assim como a gente pensou aqui durante o cast do Bom, Mal e Feio do Samuel Jackson, de zumbis e qualquer outro tema que você queira sugerir pra gente, ou então outro filme de tubarão que você quer colocar como bom, como mal ou como feio, manda e-mail pra gente pro nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o nosso site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem todos os episódios de podcast. Você tem lá o Bom e o Mal e Feio do Nicolas Cage. Você tem todos os outros programas que nossas mentes criativas criaram e distribuíram. Você pode assinar o feed e escutar todos os casts. Siga a gente nas redes sociais. Facebook é /nerdpatriarca, o Twitter é @nerdpatriarca. Pelo site você encontra as outras redes sociais. Tem Instagram também, que vale a pena. A gente tá sempre postando coisa lá. E é isso. Até a próxima, galera. Falou, galera. E nada e cuidado.